mas dá pra fazer sim, mano. Só essa parte que não tem que chegar tão agressivo, tem que chegar mais na moral. É pra quem flaga, raça da minha raça. Vamos baixar poeira pra levantar fumaça. Olho no olho e não disfarça. Família está unida, vamos levantar as taças. É pra quem flaga, raça da minha raça. Vamos baixar poeira pra levantar fumaça. Olho no olho e não disfarça. Família está unida, descobriu a sua farsa. É tudo nosso, vá achando que é só seu. Inflamando nas ruas, R.A. e os meus. Boto fé, entendeu? Cuidado seu, entendeu? Ganhar dinheiro e o trâmite fortalece, entendeu? Então acorda, nesse sonho eu não durmo. Tamo tudo no mesmo ideal, então tamo junto. Cada um seu, cada uma, mesmo assim tem que somar. Dá as caras, seguir em frente e não fraquejar. É agora, rapá, pelo certo chegar. Tô no meu corre à direita, maloqueira de rapá. JPNK, da família suja. A crio é lá do cinto, lá de R.A. E é disso, fala bigas, que tamo falando. Na balada, no meu bolso, a festa tamo chegando. Tem culpa eu, se o meu quintal é florido que o seu. Tem culpa eu, se você pra mim é problema seu. É isso mesmo, afro-mês, lá de R.A. Isso aqui é o movimento, só quer mesmo chegar. Vim da mente, vai pra preta, fala que é nós que tá. Viajando sempre, mas sabendo onde chegar. É pra quem flaga, raça da minha raça. Vamos baixar poeira pra levantar fumaça. Olho no olho e não disfarça. Família está unida, vamos levantar as taças. É pra quem flagra, raça da minha raça. Vamos baixar poeira pra levantar fumaça. Olho no olho e não disfarça. Família está unida, descobriu a sua farsa. Eu sei que é foda, foda-se quem se incomoda. Já pensou se vira moda, querer reinventar a roda. Quer pagar de evolução, mas não entende o recado. Que a raiz do presente tá cravada no passado. Eu vejo e não me calo, flagrei, tá tudo errado. Povo manipulado, só consome enlatado. Tudo é rotulado pra depois ser descartado. Ontem foi registrado, claro, hoje é copiado. É questão de coerência, copiar não é influência. Tem que mostrar inteligência, que exige de quem pensa. Não confunda a minha essência com a sua porra de tendência. Hip hop é minha cultura, aqui pra você é influência. Uma pá de gente tenta pra engrossar a concorrência, já não tenho paciência, dispensando a convivência. Nunca colou comigo, nem sem amigo, me chamou de meu amigo. Diz que é mau cara, não ligo, que do rolê é antigo. Que na rua tá perigo, fala, fala, já nem ligo. E ainda disse que, disse o que, Joe? Disse que, fala aqui, que é de lá, que é daqui. Blá, blá, blá, tititi, já não aguento mais te ouvir. Só pra não me repetir, não quero te denegrir. Falo, vê se tenta ouvir, dia a dia evoluir. Pense pra logo existir, se o importante é competir. Mas, nós que tá, nós que tá. Mas se não dá, e ainda quiser falar, mesmo sem concretizar, seu ofício é criticar. Pense antes de falar, pra firmar não desandar. A ideia vem da rua, quero ver quem vai chegar. Muitos querem me calar, mas ao contrário eu não me calo. Pode cortar o meu pulso, otário, que eu sou de São Paulo. Tamo tudo em pé, na sua frente, cara a cara. Cuidado, bico sujo, porque o som é pra quem flagra. Pra quem flagra, raça da minha raça. Vamos baixar poeira pra levantar fumaça. Olho no olho e não disfarça. Família está unida, vamos levantar as taças. É pra quem flagra, raça da minha raça. Vamos baixar poeira pra levantar fumaça. Olho no olho e não disfarça. Família está unida, descobriu a sua farsa.